Eu sou favela, não me iludo com a tela. Aplausos de plateia, muitos se iludem e procuram fama nela. Rimador, canto rap, moro, é pro senhor. Eu não busco ibope, faço isso por amor. E por falar de ibope, lembrei de uma fita, MC fundamental. Brilha, brilha, estrelinho, grande rapper, superstar, essencial. Cadê a humildade? Hey, hey, menino mal. Esse cara é de mil grau, é irmão, fala sério. Mil grau mesmo deve ser o calor que faz lá no inferno. No mundo eu tô de passagem, eu tô ligado que o rap é arte, que os loucos ouvem e aplaudem. Mas permanece a humildade, eu faço a minha parte. Rima aonde for, só pra representar o nome de Cristo. Firmou, é nós na fita, mas não se complica. Tipo Maria Levita, Zé Bonitinho sobe no palco e as mina grita. Ele se acha, se racha, cheio de graça. Enquanto isso, quem consome sua vida são as traças. Por isso eu lhe digo, irmão, não se venda por alguém que não tem conhecimento da sua existência. Brilha, brilha, brilha, brilha, brilha, quer brilhar. O seu pé na calçada da fama quer colocar. Quer ser um rapper star, ou talvez celebridade. Bacharel do rap, rei, rei da malandragem. Talvez ele já foi humilde, de repente o erro dele foi deixar o sucesso subir pra mente. Artista, o que eu te digo, guarde no seu coração. Esse mundo é uma batalha onde os humildes vencerão. Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você tá? No auge de sua carreira, em todos você quer pisar. Artista, estrela, cê quer brilhar. A carapuça é reluzente, se quiser pode usar. Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você tá? No auge de sua carreira, em todos você quer pisar. Artista, estrela, cê quer brilhar. A carapuça é reluzente, se quiser pode usar. Sem humildade e santidade, ele sobe no altar. O grande rapper de Cristo agora vai cantar. O palco é todo seu, Deus fica só no coração. Com a super poderosa tiete de plantão. Esquece que veio da favela e que um dia passou fome. Esquece do nome de Deus e engrandece o próprio nome. Chama de princesa e manda beijo pras meninas. E se acha mais amado até do que o próprio Batista. Ele se acha artista e a tendência é piorar. Em cima de um salto alto que rachado irá quebrar. Quando anuncia o seu nome, a plateia dá um grito. Eu nunca vi tanto trouxa assim reunido. Quem canta pra Jesus não é artista, é instrumento de Deus pra poder ganhar as vidas. Eu não me sinto, irmão. Mas o Fifi te se sente, você não prega o que vive. É podre a sua mente e as Maria Levita. Fica tudo uriçada e cê chega e faz a cena do psicopata. É engraçado como muita gente paga caro pra ver você envergonhar o evangelho em cima do palco. Mano, se olha no espelho, qual será seu derradeiro? Lobo em pele de cordeiro pra poder ganhar dinheiro. Toda estrela que tenta brilhar mais que Jesus, mais cedo ou mais tarde perderá a sua luz. Lúcifer, Hitler, Napoleão, Vladimir, Judas, Lampião, todos eles vão pro céu. Você e sua banca, o céu cabuloso da boca da onça. Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você tá? No auge de sua carreira, em todos você quer pisar. Artista, estrela, cê quer brilhar. A carapuça é reluzente, se quiser pode usar. Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você tá? No auge de sua carreira, em todos você quer pisar. Artista, estrela, cê quer brilhar. A carapuça é reluzente, se quiser pode usar. Várias pessoas na TV tão dizendo que é crente, mas falar Jesus te ama até o papagaio aprende. Hoje é moda e na bota, vários cola. Quer que eu sirva Jesus? É irmão, mas não demonstra cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que querem brilhar. Distorce a palavra e não segue ela. Sua vida está se tornando mesquinha. Não me toque, sou bonito, sou o rei, sou o artista. O que eu tenho não é meu, vem de Deus, ele me deu todo entendimento. Só lamento pra quem não entendeu que o que tem que brilhar é Jesus na sua vida, tipo um holofote, um refletor é o que liga. Hoje eu entendo que te prende ao pecado, dinheiro, luxúria, roupa de grife e carro. Vários te avisaram, mas você não escutou, enfim. Queria melancia no pescoço e recebeu o troféu abacaxi. Vexame, enxame, veio. Não tô no meio andando com aqueles que não andam com aquele que eu creio. Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você tá? No auge de sua carreira, em todos você quer pisar. Artista, estrela, cê quer brilhar. A carapuça é reluzente, se quiser pode usar. Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você tá? No auge de sua carreira, em todos você quer pisar. Artista, estrela, cê quer brilhar. A carapuça é reluzente, se quiser pode usar. Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você tá? No auge de sua carreira, em todos você quer pisar. Artista, estrela, cê quer brilhar. A carapuça é reluzente, se quiser pode usar. Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você tá? No auge de sua carreira, em todos você quer pisar. Artista, estrela, cê quer brilhar. A carapuça é reluzente, se quiser pode usar.